Amanda é mensageira do Senhor Jesus, e mais do que mensageira. Ela e seu marido dizem: somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Como verdadeiros embaixadores, representam o emissário que os enviou no local para onde foram enviados, isso de forma honesta e alegre. Que bênção ela e seu marido têm sido para outros que buscam contato com o seu emissário e vêm a saber, por meio deles, o que é necessário para esse relacionamento. Em volta de Amanda, existem muitas outras embaixadas. Os estandartes delas estão sempre bem dispostos. As colunas de mármore de suas fachadas estão brilhando. Muitas pessoas veem tanta organização e limpeza que quando se chegam no pátio dessas outras embaixadas, até esquecem com quem queriam falar. Elas são atraídas por tantas coisas, seduzidas pelos arquitetos e pelas pessoas que ali trabalham, que acabam ficando. Elas vão mais e mais vezes a essas embaixadas, sem muita certeza mais do que querem, porque ali os embaixadores prometem um contato com o emissário que lhes dará um grande benefício, mas antes disso é necessário pagar e honrar os embaixadores por um tempo indeterminado. Amanda fica triste com essas embaixadas porque sabe que não são verdadeiras. Fica mais desanimada quando as compara com a forma simples da embaixada que ela recebeu. E pior, ela quase cai ao chão quando lembra que não adianta chamar as pessoas para sua embaixada, propagando a verdadeira mensagem do emissário. Porque ela aprendeu uma coisa: as pessoas que são guiadas às embaixadas bem organizadas de mármore sabem bem o que querem, e elas têm essas coisas ali. Quando alguém vê o candeeiro sobre a embaixada verdadeira, e ele está sempre aceso, pode escolher ir até ela, ou não. A luz está acesa, porque o emissário é luz. O caminho está aberto, porque o emissário abriu o caminho, e seu filho é o próprio caminho. Então Amanda não confia na embaixada nem com 1 milímetro de sua grande confiança, mas confia totalmente no emissário para suprir e dar tudo o que necessitam todos aqueles que vêm a ele. Alguns que procuraram Amanda até já se tornaram embaixadores também, em lugares próximos e também em locais bem distantes, que foram colocados não por ela, que é só uma embaixadora como eles, mas sempre pelo mesmo emissário. Uma última coisa que Amanda aprendeu é que se alguém não é um verdadeiro mensageiro do emissário, é um falso mensageiro. Então ela entendeu aquela palavra que o seu emissário falara há tanto tempo, mas que ela nunca tinha entendido porque é diferente de algumas outras coisas que ele diz. E essa é a palavra em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aquele a quem eu me apresento para servir é o que diz quem eu realmente sou. Se digo que eu sou mensageiro do Brasil, mas fico representando os interesses da África do Sul, a quem eu sirvo realmente? Se eu digo que eu sou mensageiro de Deus, mas eu me apresento como um discípulo de Satanás, servindo ao mundo, um discípulo do mundo, servindo com alegria ao homicídio, à torpeza, ao engano, à fornicação, de quem eu sou realmente? Ela se pergunta a si mesma. Então, quando o candeeiro da sua embaixada ameaça desvanecer por causa da chuva, ou quando se apaga totalmente por um tempo debaixo de um céu tenebroso, ela sabe onde está a luz na qual deve se colocar.